coração da gente tem um lugar, um canto bom. É preciso seguir o farol. Lá no coração da gente tem um lugar, um canto bom. É preciso seguir o farol. Lá no coração da gente tem um lugar, um canto bom. É preciso seguir o farol. Coração da gente tem um lugar, um canto bom. É preciso seguir o farol.